é o meu livro, Einstein, o Enigma da Matemática. Está aí, vocês poderão. Leiam a segunda parte. Segunda parte. Artigos e alocuções de Einstein sobre ciência, religião e filosofia. Está aqui. Onde eu traduzo textualmente do texto original alemão o que Einstein disse sobre a harmonia entre ciência e religião, que se chama filosofia. Não há palavras mais maravilhosas sobre este ponto que estas que estão aqui. Ele não fala propriamente do nosso assunto. Ele fala de fatos e valores. Fatos e valores, chama-se o capítulo. Fatos e valores está aqui. Palavras textuais dele, com citação exata onde se encontra no original alemão, publicado pelo Instituto de Stuttgart, na Alemanha, etc. Se nós tivéssemos clareza sobre isto, fatos e valores, nós teríamos muita clareza sobre este assunto. Se podemos dizer que o homem vem de Deus ou se podemos dizer que o homem vem do animal. Ambas as coisas são certas. Depende o que é que se entende por homem. A célebre frase de Einstein é a seguinte: do mundo dos fatos não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores, porque os valores vêm de outra região. Palavras textuais dele. Ele costuma chamar os fatos das was ist, em alemão, aquilo que é. Escrevi aí. Das, was ist, aquilo que é. Ele chama os fatos. E os valores, Einstein chama das, was sein soll, aquilo que deve ser. É uma maravilhosa distinção entre fatos e valores. A célebre questão entre fatos e valores. O que são fatos? O que se pode ver, ouvir, tanger, perceber por algum dos cinco sentidos, isso são fatos. Isso nós chamamos fatos. E o conjunto dos fatos nós chamamos as facticidades. Célebre expressão de Viktor Frankl nos seus livros. Facticidades, o conjunto dos fatos. Quer, digamos, fatos ou facticidades, é a mesma coisa. Isto se pode verificar por um ou mais dos cinco sentidos. Fatos se podem ver, se pode ouvir, se podem tanger, se podem até cheirar e saborear. Cinco sentidos. E fatos se podem analisar. A inteligência analisa os fatos que os sentidos lhe apresentam. Os nossos sentidos apresentam os fatos físicos. Se não são físicos, não podem ser apresentados. Fatos materiais, é claro. Os sentidos apresentam, percebem, verificam a existência de fatos, de facticidades materiais. Física, química, eletricidade, eletrônica, biologia, geografia, história, são fatos. Fatos, facticidades, sujeitos à verificação dos nossos sentidos e à análise da nossa mente. Os sentidos percebem e a nossa inteligência analisa os fatos. Isso se chama ciência. Ciência está baseada nos sentidos e na inteligência. A ciência começa com os fatos materiais e tira conclusões intelectuais dos fatos. Isso se chama ciência. Portanto, ciência verifica os fatos e analisa os fatos. E agora? Isso Einstein chama das was ist, aquilo que é. Aquilo que é fisicamente. A física são os fatos. E o que é que ele chama os valores? Agora começa o mistério. O que é que o grande matemático entende por valores? E Einstein afirma que nenhum dos nossos sentidos pode verificar um valor. E a própria inteligência não é capaz de analisar um único valor. Nós ficamos meio desapontados, porque nós estamos acostumados a chamar valores outra coisa. Nós tiramos do bolso uma nota de dinheiro e dizemos, isto tem um valor de 10 cruzeiros, e aquilo tem um valor de 100 cruzeiros, e aquele outro tem um valor de 500 cruzeiros. Isto nós chamamos de valores por convenção, mas não são valores, são fatos. É claro que não são valores. Nós não podemos trazer no bolso nenhum valor, só podemos trazer fatos. Fatos físicos que podem ser analisados pela inteligência, percebidos pelos sentidos e analisados pela inteligência. Mas, sim, a nossa linguagem é muito inexata, convencionamos em chamar valores. Isto vale tanto. Vou ao mercado e pergunto, quanto vale isto? Vou a uma loja, quanto vale esta mercadoria? Vale tanto, portanto tem um valor. Tudo isto é convenção, mas nada disto é verdade. Não existe nenhum valor físico. Não existe nenhum valor químico. Valores são absolutamente invisíveis, inaudíveis, intangíveis, completamente invisíveis. Não existe um valor visível, não existe um valor audível, não existe um valor tangível. Não existe nenhum valor que se possa analisar. E agora? Bom, estamos boiando, não entendemos mais nada. O que é um valor? Vamos ver se descobrimos alguns tipos de valores. Verdade, justiça, amor, bondade, benevolência, honestidade. São valores. Mas vocês já viram uma verdade? Não. Nunca ninguém viu uma verdade com seus olhos. Vocês já tomaram uma verdade debaixo do microscópio e analisaram? Nunca ninguém tomou uma verdade debaixo do microscópio. Vocês já ouviram, pelo menos, uma verdade? Nunca ouviram uma verdade. Vocês já tangeram com as mãos uma verdade? Nada. Vocês já tangeram uma coisa chamada justiça, bondade, veracidade, amor, benevolência, amizade, fraternidade? Não são coisas tangíveis, não são coisas visíveis, nem audíveis, nem tangíveis. Então, nós estamos dispostos a dizer, então não são nada. Então, dizem os grandes iniciados, são muito mais do que os fatos. Porque nós estamos acostumados a dizer algo é real quando se pode ver, ouvir, tanger. Então, nós chamamos isto real. Nada disto é real. Isso são facticidades, reflexos da realidade, mas não são a realidade. Os valores são a realidade. Valor e realidade é a mesma coisa. Vou fazer uma comparação muito ingênua. Vocês estão diante de um grande espelho em que se vê tudo de alto a baixo, do pé até a cabeça. Se vê lá no espelho, se contempla no espelho. Vocês estão no espelho ou não? É claro que vocês não estão no espelho. Você não pode estar dentro do espelho. Ninguém pode estar dentro do espelho. O que é aquilo que está no espelho? Um reflexo da vossa pessoa. Logo, não é a realidade da vossa pessoa que está no espelho. Ninguém pode estar no espelho. E se alguém desse um tiro no espelho, vocês teriam mortos? Não. Porque o tiro foi dado no reflexo e não foi dado no original que está aí. Isso é mais ou menos uma comparação. Vamos comparar a vossa pessoa com um valor. E vamos comparar o reflexo do espelho com um fato. Esta é mais ou menos a relação entre valores e fatos. O valor é uma realidade. O fato é um reflexo projetado pela realidade. Projetado no espelho bidimensional de tempo e espaço. Tempo e espaço são assim e assim. Tem duas dimensões. O espelho também tem duas dimensões. Um espelho tem comprimento e largura. Não tem espessura. O que vocês podem ver tem só duas dimensões. Comprimento e largura. Quando nós vemos a realidade no tempo e no espaço, nós chamamos isto fatos. Mas não é a realidade. A realidade não está no tempo e a realidade não está no espaço. A realidade está para além do tempo e para além do espaço. O que está fora do espaço nós chamamos infinito. O que está fora do tempo nós chamamos eterno. Cuidado com as duas palavras tempo e espaço, porque muitos entendem que a soma total dos tempos seja a eternidade. Pura bobagem. A soma total dos tempos não é a eternidade. A eternidade é a negação de qualquer tempo. Portanto, a eternidade não é afirmação de tempo. A eternidade é a negação de qualquer tempo, de qualquer hora, de qualquer minuto, de qualquer segundo. Isto é a eternidade. E espaço, o que é? Todo mundo pensa que espaço é a soma total, que o infinito é a soma total dos espaços. Não é verdade. O infinito é a negação de qualquer espaço. O infinito é a negação da dimensão e o eterno é a negação da duração. É um pouco difícil vocês subirem a essa estratosfera do pensamento, eu sei. Porque vocês estão tão acostumados a pensar que o infinito seja a soma total das dimensões e que o eterno seja a soma total das durações. Nada disso é verdade. Valores são aquilo que estão no infinito e estão no eterno. É um pouco difícil vocês subirem a essa estratosfera do pensamento, eu sei. Porque vocês estão tão acostumados a pensar que o infinito seja a soma total das dimensões e que o eterno seja a soma total das durações. Nada disso é verdade. Valores são aquilo que estão no infinito e estão no eterno. Isso são valores. Tudo que está para cá, dentro do espaço e do tempo, são apenas fatos e facticidades. É interessante, eu não sei se vocês entendem um pouco de etimologia das palavras ou de filologia. O sentido real das palavras se chama etimologia ou filologia. A palavra latina para fato é factum. Com C-T-U-M. Os portugueses até hoje, em Portugal, ainda escrevem facto. Nós, no Brasil, escrevemos fato. Os portugueses continuam a escrever facto. E também pronunciam facto. No ano passado, quando estive lá em Portugal, fazendo conferências, eu tive que tomar muito cuidado para não dizer fato, como nós estamos habituados a dizer. Porque eles entendem por fato isto aqui, a roupa. Eles entendem roupa por fato, sem C. Com C é facto. facto para eles, como em latim. Em latim é facto. Bem, então eu tinha que dizer lá em Portugal os factos e os valores. A gente se acostuma pouco a pouco a pronunciar a modo deles. Os factos e os valores. Em latim, factum, deu em português, fato. Agora, faça favor, qual é o adjetivo derivado do substantivo factum em latim? Factício. Factício é o adjetivo de factum. E os romanos pronunciavam quando um fato entrava no adjetivo, factício. E depois começaram a dizer fictício. E entrou na língua latina e portuguesa, e nas línguas neolatinas, fictício. Mas é o adjetivo de fato. Quer dizer, pela etimologia, os fatos são fictícios. Os fatos não são reais. São fictícios. Pois o adjetivo de fato é fictício. Já temos uma pista. O fato não é uma coisa real. O fato é uma coisa puramente ilusória. É como quando vocês estão diante de um espelho e você contempla no espelho, vocês não estão no espelho. Lá está o vosso eu fictício. O vosso eu real está fora do espelho. E vosso eu factício ou fictício está lá dentro. Mas eles podem matar vocês lá no espelho e vocês continuam a viver. E podem injuriar você no espelho, mas vocês não são aquilo, porque aquilo é uma ficção. É tudo fictício. Estou explicando isso para vocês saberem mais ou menos distinguir entre fatos e realidade. Realidade é o valor. Realidade é valor. Fato não pode ser um valor, porque é uma pura ficção. Os fatos estão dentro do tempo e do espaço. Os fatos são verificáveis pelos cinco sentidos e são analisáveis pela inteligência. Isto se chama fatos. Então Einstein diz: do mundo dos fatos não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores, para a realidade. Os fatos não dão nenhum acesso à realidade. Se nós queremos saber dos valores da realidade, temos que sair fora dos fatos. Não podemos confiar nos sentidos, que só conhecem fatos, nem podemos confiar na inteligência, que analisa fatos. E para onde é que vamos depois? Quando estamos para além dos sentidos e para além da inteligência, onde é que estamos? Vamos ver se encontramos uma palavra para aquilo onde nós estamos quando estamos para além dos fatos e das análises do vídeo. Estamos na pura realidade. Estamos no mundo dos valores. Quando alguém entra em êxtase, ou em samadhi, como dizem lá no Oriente, ou como dizem os zen budistas, em satori, seja êxtase, que é a palavra grega, seja samadhi, que é a palavra sânscrita, ou satori, que é a palavra japonesa, isto são os valores. Quando a gente entra na zona dos valores, quando entra na zona da realidade, então está em êxtase, está em samadhi, está em satori. Isto poucos conseguem. Numa meditação muito profunda e muito transcendental, ultra transcendental, a gente entra na zona da realidade. E aí, pela primeira vez, a gente sabe o que é a realidade. Quem nunca entrou nesta zona para além dos sentidos e para além da mente, não sabe nada da realidade. Ele vive toda a vida falando em ilusões, facticidades, fatos, coisas fictícias, e pensa que aquilo seja realidade. Então, voltando a Einstein, ele diz, do mundo dos fatos não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. Ele que escrevia em alemão todas as coisas, traduz depois para o inglês, mesmo nos Estados Unidos, ele nunca aprendeu corretamente o inglês, falava mais ou menos, mas escrevia em alemão. Então ele chama os fatos aquilo que é, das was ist, em alemão. E chamava os valores das was sein soll, aquilo que deve ser. Muitos não sabem nada do seu eu, porque só vem o seu ego, que é um fato perceptível pelos sentidos e analisável pela inteligência, e dizem, eu sou o meu corpo, eu sou a minha inteligência, a inteligência também é um fato, eu sou os desejos são fatos. Mas se nós disséssemos, você é somente o seu ego físico, o seu ego mental, o seu ego emocional, diziam, sim, eu sou somente isto. E se alguém me matar, matou-me totalmente, não sobrou nada. Assim pensam os analfabetos da realidade. Eles podem ser doutores em fatos, mas continuam a ser analfabetos na realidade. A realidade são os valores. O valor está somente no nosso eu central. O nosso eu central é dotado de um certo grau de livre-arbítrio. Não muito. Alguns têm pouco livre-arbítrio, outros têm muito. Mas infinito ninguém tem, somente a divindade. Mas nós temos certo grau de livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio nós somos criadores de valores. Olhem bem, nós não podemos criar valores pelos sentidos. Nós não podemos criar valores pela inteligência, porque o fato não cria valores, diz Einstein. Se nós criamos valores, então nós temos que ter consciência da nossa realidade central, do nosso eu. O nosso eu é dotado de um poder criador. O nosso ego não tem poder criador. O nosso ego descobre fatos. O nosso eu cria valores. Aquela outra frase de Einstein é maravilhosa. Ele pergunta, por que é que todas as religiões do mundo prometem o céu aos bons e não aos inteligentes? Ele pergunta isso. Por que é que todas as religiões do mundo prometem o céu aos bons e nenhuma religião promete o céu aos inteligentes? Ele diz, a terra é para os inteligentes, o céu é para os bons. Ele fala com uma precisão matemática incrível. Então Einstein responde, as religiões têm razão. Porque descobrir os fatos é ser inteligente, mas criar valores, isto é ser bom. Uma distinção maravilhosa. O homem inteligente, erudito, é um descobridor de fatos que já existem. Mas o homem bom é um criador de valores que não existiam antes dele e que ele fez existir pelo poder do seu livre-arbítrio. Os fatos já existem. O cientista não pode fazer os fatos. Nenhum físico, nenhum químico produz fatos. Ele descobre fatos. Das was ist, aquilo que é. Ele descobre aquilo que já existe. Mas ele não é criador de fatos. Nós não podemos criar fatos. Nós só podemos descobrir fatos. Mas os fatos já existem antes de nós. Antes e depois existem. Agora, nós podemos criar valores. criar valores é o único privilégio do homem neste mundo. Não existe nenhum ser na Terra que possa criar um único valor. Verdade, justiça, amor, bondade, benevolência, amizade, fraternidade, honestidade são valores. Mas o animal não sabe nada disto. O animal não sabe nada de valores. O animal é eternamente analfabeto em valores. No princípio da nossa vida, nós também somos analfabetos em valores. A criança não sabe nada de valores. A criança só sabe de fatos. Sabe das coisas de que ele precisa para viver. São fatos. Pouco a pouco, a criança desperta para os valores. Isto seria o fim da verdadeira educação. Despertar no educando a ideia de valores. A instrução só trata de fatos. A educação trata de valores. Nós confundimos eternamente instrução e educação. Até temos o Ministério da Educação, que não trata educação, absolutamente, trata instrução. Mas nós confundimos instrução nos fatos com educação de valores. Não é? A educação se refere ao despertamento e criação de valores entre nós. Os fatos estão fora de nós. Os valores estão dentro de nós. Fora de nós não existe nenhum valor. Na natureza não existe um valor. Na natureza só existem fatos. Fatos e mais fatos. Então, quando nós somos muito instruídos nas ciências, nós somos doutores em fatos e possivelmente analfabetos em valores. Seria bom que a gente fosse doutor também em valores. É bom. Pode-se ser os dois. A gente pode ser formado nos fatos da ciência e também pode despertar em si os valores da consciência. Veja que palavra maravilhosa. Ciência é dos fatos. Consciência é dos valores. Palavras maravilhosas essas duas. Tem o mesmo radical. Ciência e consciência. A ciência trata dos fatos que podemos descobrir pela inteligência. E a consciência trata dos valores que devemos criar pelo nosso livre-arbítrio. Se nós não tivéssemos nenhum livre-arbítrio, nós não podíamos criar valores. O animal não pode criar nenhum valor, porque o animal não é dotado de livre-arbítrio. Tem um pouquinho de inteligência o animal, inteligência biológica, mas a inteligência não pode criar valores. E ao animal falta aquilo que nós chamamos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é criador de valores. Aqui já temos a grande distinção entre o animal e o homem. Quando os darwinistas dizem que o homem é um descendente de animais, ele é um animal apenas aperfeiçoado, através de uma longa evolução, ele foi subindo, eles não sabem o que quer dizer valores. Eles só tratam de fatos. Se nós fôssemos um conjunto de fatos, como qualquer animal, bem, então os darwinistas teriam razão. Podíamos acumular mais fatos do que o animal acumulou, e nós seríamos homens. Mas o caso é que em nós existe uma coisa que não é a soma total dos fatos. Fatos são sempre quantidades. Em nós existe qualquer coisa diferente da quantidade, que se chama qualidade. Qualidade é um valor. Quantidade é sempre um fato. Vocês podem somar quantas quantidades quiserem, nunca vão ter uma qualidade. quantidades são uma coisa parecida com um zero. Se vocês têm um zero, quanto é que vocês têm? Nada. Se tem dois zeros, quanto tem? Nada. Se tem 10 zeros, tem alguma coisa? Não, nada. E se tem 1000 zeros, tem alguma coisa? Não. 1000 zeros valem tanto quanto um zero. Porque são fatos. São quantidades. Agora, quando você sai fora do zero e entra no algarismo 1, por exemplo, aqui já representa outra coisa. 1 já é um valor. 1, um traço vertical assim, é um valor. E se vocês puserem 1 diante de um zero, à esquerda do zero, este zero não é mais zero. É engraçado. Essa matemática é pura feitiçaria. Vocês colocam um zero. A matemática é a melhor ilustração para a filosofia. Porque é evidente que todos os zeros não são nada, nada, nada, nada. Bem, eu disse isso uma vez numa aula e alguém me disse, não senhor, um zero elevado à infinita potência é igual a infinito. Bem, isto é uma acrobacia mental. Ninguém pode elevar um zero à infinita potência. É absolutamente possível. Se fosse possível elevar um zero à infinita potência, naturalmente seria infinito. Mas isso não é possível. Um fato não pode dar um valor. Do mundo dos fatos, diz Einstein, não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. Sendo que o animal só conhece fatos, nenhum animal nos pode conduzir ao homem. Porque o mundo dos fatos é o mundo do animal, e do mundo dos fatos não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. Logo, entre animalidade e hominalidade, há uma distância infinita. Por isso não podemos derivar o homem do animal, como querem certos darwinistas. Eles querem que um animal muito aperfeiçoado seja homem. Um zero muito aperfeiçoado dá um para eles. Onde é que está a matemática? Muitos zeros dão um. Eu quero ver em que matemática do mundo muitos zeros dão um. Milhões de zeros não dão um, representando um como valor e zero como fato. A soma total dos fatos não dá valor. Logo, essa ideia de derivar o homem do animal é contra a matemática. Por favor, contra a matemática e contra a lógica. Nós não falamos em religião aqui. Nós não apelamos para a Bíblia. Isto deixamos para os teólogos. Nós não falamos em termos de religião na filosofia. Nós falamos em termos de matemática. Em termos de lógica. Porque a matemática não tem partido. Tudo tem partido menos a matemática. Vocês não podem descobrir um partido na matemática. A matemática no mundo cristão é a mesma que a matemática no mundo pagão. E a matemática no mundo dos judeus é a mesma que a matemática no mundo dos árabes e muçulmanos que estão brigando entre si aí. Bem, a matemática nunca teve partido nem credo. Credo e partido são das religiões e das nações. A matemática não conhece partido nem credo. 2 vezes 2 vai ser eternamente 4 do mundo inteiro, na Lua, em Marte, no Sol, na Via Láctea, 1, 2 e 3, vai ser sempre 4. Nunca vai ser 3. Nunca vai ser 5. Vai ser 4, 4, 4 e somente 4. E 10 vezes 10 nunca vai ser outra coisa senão 100. quer dizer que a matemática é absolutamente sem partido e sem credo. E por isso a matemática nos dá segurança. Nós não podemos ter seitas na matemática, nós não podemos ter partidos nem pró-governo, nem contra-governo. Contra matemática não existe tal coisa. Não existe partido Arena, nem partido MDB. Nada disso. Não é pró nem contra. A matemática é absolutamente universal. Isso é uma vantagem. Por isso, nós podemos apelar sempre para a matemática na filosofia, sem perigo de sermos derrotados por alguém. Se nós apelarmos para uma religião, a outra religião nos vai derrotar. Você está errado, não é assim. A minha religião é verdadeira e a questão está errada. Portanto, não vamos apelar para a religião, mas vamos apelar para a matemática. Porque não há uma matemática oriental, uma matemática ocidental. Não há uma matemática cristã, uma matemática pagã. Não há uma matemática terrestre e uma matemática solar. Não existe. Só existe uma para todo o universo. Então, o que? Nós, quando nós estamos na matemática, então estamos seguros, inderrotáveis. Porque a matemática não é outra coisa senão a consciência da realidade. A consciência da realidade. Não é a ciência das facticidades, isso é física. A ciência dos fatos é a física. Mas a consciência da realidade ou dos valores se chama matemática. Por isso Einstein tinha razão quando ele diz: do mundo dos fatos não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. Porque os valores vêm de outra região. Os valores não vêm dos fatos. Toda a soma total dos fatos não dá valor. Os valores vêm do infinito. Os valores vêm do infinito. Por isso, se nós distinguirmos o homem entre fatos físicos e valores metafísicos, nós não podemos derivar a física da metafísica. Nós não podemos derivar os fatos dos valores. E os valores, de onde vêm? Agora vem o célebre impasse para nós. Teilhard de Chardin, o grande cientista do nosso século, falecido alguns anos atrás, disse: os teólogos dizem que o homem foi criado por Deus. Os cientistas dizem que o homem veio do animal. Então diz Teilhard de Chardin: vamos fazer uma conciliação entre os teólogos e entre os cientistas. Então ele inventou esta sábia frase: a descontinuidade na continuidade. Vocês não entenderam nada, é claro. A descontinuidade na continuidade é o homem. Então eu tentei desenhar isso. Lá tem um traço vertical, em cima está D, e embaixo está H. Vamos dizer que Deus, D significa Deus, e H significa o homem. Isso é mais ou menos a ideia dos teólogos. Aqui há uma linha reta entre Deus e o homem. Eles dizem, está na Bíblia, que Deus criou o homem diretamente e não indiretamente através do animal. Criou diretamente, de alto a baixo. Ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Pronto, já acabou-se. Isso são os teólogos. A criação direta do homem, Deus, homem e nada mais. Não tem nada no meio. Isso é teologia. Pois vem a ciência e diz: O homem não veio na vertical de Deus para baixo, o homem veio na horizontal. Animal, animal, deu homem. Um animal muito aperfeiçoado deu homem. Isso é ciência. Isso aqui é ciência. Animal, animal, animal. Aqui ele começa a humanidade. E aqui nós estamos agora. Então, Teilhard de Chardin diz, nem isto é verdade, nem isto é verdade. O que é verdade é isto aqui. O que é isto aqui? Aqui está, animal, homem. E aqui está Deus. Aqui, diz Teilhard de Chardin, o animal veio milhares de anos antes do homem. E aqui ele começou a ser homem. Mas por que ele começou a ser homem? Porque houve um impacto vertical de cima para baixo. Ele chama isto a descontinuidade da vida na continuidade da vida. Expressão misteriosa, mas é verdadeira. A descontinuidade da vida na continuidade da vida. A descontinuidade é o início do espírito. E a outra continuidade é a continuação da vida animal. A vida animal é uma continuidade de milhões e milhões de anos. E aqui, a vida animal sofreu um impacto não animal, um impacto espiritual. Uma linha vertical representa um impacto espiritual. Veio, através das forças cósmicas do universo, um impacto espiritual sobre este animal que tinha chegado até aqui. E daqui por diante, este animal se chama homem. Por que é que este Teilhard de Chardin insiste na descontinuidade da vida, na continuidade da vida? Porque ele está na pura filosofia conosco. A ciência provou irrefragavelmente que o nosso corpo vem do mundo animal. Isto ninguém pode negar hoje em dia. Porque nós temos os mesmos órgãos, o mesmo modo de concepção, de gestação, de parturição, de nascimento e de vida e de morte como qualquer animal. No nosso corpo não há a menor diferença entre o animal mamífero e nós. Todos os órgãos que estão no animal também estão em nós. Os estudantes vão ao necrotério para estudar os cadáveres, para ver como é que, onde que estão as veias e as artérias. E não vão só ao necrotério, também vão ao laboratório, arranjam cobaias vivas aí e estudam como é que funciona o corpo vivo de um animal. E quando eles sabem muito bem como funciona o corpo vivo do animal, eles dizem, agora eu sei como funciona o corpo humano. Como é que eles sabem? Porque o nosso corpo é praticamente o mesmo. As veias e os nervos e os ossos dos animais também são nossos. Quer dizer, neste ponto a ciência tem razão. O corpo do homem é o mesmo que o corpo animal. Isto é o fato. Mas isto não é o valor. Mas como os cientistas não sabem nada de valor, só tratam de fatos, eles se esquecem daquela outra parte. Em nós existe uma coisa que não existe em nenhuma cobaia. Não existe em nenhum gato, em nenhum cachorro, em nenhum macaco, nada. Valor. O animal não pode criar valores. Ele nunca pode ser moralmente vicioso ou moralmente virtuoso. Ele não pode, porque isso são valores ou desvalores. O vício é um desvalor, mas é um valor negativo. E a virtude é um valor positivo, né? O animal não pode tratar de verdade, não pode tratar de justiça, não pode tratar de benevolência como nós, porque isso é uma outra zona de Einstein, é a zona dos valores. Então, aqui começam os valores. Até aqui, nós éramos apenas fatos. O nosso passado, de milhares e milhões de anos atrás, era um fato. Mas dentro do fato já estava latente o valor. Porque desde o princípio nós tínhamos a potencialidade para criarmos valores. A potencialidade despertou aqui em atualidade. Eu não sei se vocês estão habituados à distinção entre potência e ato. Na filosofia nós dizemos potencial quando uma coisa está dormente, latente, como uma planta que está potencialmente na semente, como uma ave que está potencialmente no ovo. Isso nós chamamos de potencial. O potencial é real, mas real em estado de dormência. Quando uma coisa é latente, dormente, invisível, ainda não acordou, isso nós chamamos de potencial. Aqui já estava em nós a potencialidade para o homem. Porque se não estivesse, eu não podia ter nascido. Aqui nós éramos homens embrionariamente, homens potencialmente, homens em estado de latência. E aqui nós nos atualizamos como homens. Porque o que está latente pode desabrochar em atualidade. Suposto que haja um despertamento desta latência que estava aqui. Os valores conscientes da consciência começam aqui. Aqui estão os valores dormentes. Portanto, não podemos dizer que o homem veio do animal. O homem veio através. Através do animal, sim. Do animal, não. Porque do se refere aos valores e através se refere apenas aos fatos. O nosso corpo veio através de corpo animal, mas o nosso valor estava desde o princípio em nós. Eu não devia propriamente pôr o D aqui, eu devia pôr o D aqui. Mas para facilitar eu fiz isso aqui. Aqui nós já éramos potencialmente isto. Aqui somos homens potenciais. E aqui nós somos homens atuais. A potencialidade humana desabrochou na atualidade humana aqui. Isto Teilhard de Chardin quis dizer quando ele diz: o homem é um novo início dentro de uma continuação. Ele é um novo início, mas já precedido por uma longa continuação. A continuação da vida teve o impacto de um novo início. Isso a Bíblia quer dizer quando diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Muitos teólogos pensam que Deus tenha criado um boneco de barro e depois tenha insuflado neste boneco de barro o seu espírito. Isto é contra toda a experiência. Porque se o nosso corpo tivesse vindo diretamente de um boneco de barro e do Espírito de Deus, nós não teríamos os órgãos dos animais. Por quê? Se não tivéssemos vindo do corpo animal, não havia nenhum motivo para termos todos os órgãos do animal. É claro, o Espírito de Deus foi insuflado num ser vivo e não num ser morto. Isto está do Gênesis, mas eles não entenderam. O Gênesis diz, os Elohim, as potências criadoras, o Gênesis nunca fala de Deus, só fala das potências criadoras. As potências criadoras disseram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois, as potências criadoras, os Elohim, insuflaram, fizeram um corpo de substância orgânica, está lá. De substância orgânica, está no Gênesis. Logo, não de substância inorgânica, que seria barro, de substância orgânica, está no texto grego. Chous, C-H-O-U-S, é a palavra grega para substância orgânica. No Apocalipse, a mesma coisa. O Apocalipse é o último livro da Bíblia e Gênesis é o primeiro. No Apocalipse está, saiu do mar um animal e recebeu os poderes do dragão e combateu contra Deus. Isso é o Apocalipse. Saiu do mar um animal, recebeu os poderes do dragão e começou a lançar blasfêmias contra Deus. Que é isto? O animal é o nosso corpo. O dragão é a nossa inteligência. E mais tarde vem o Cristo. No Gênesis, o dragão se chama serpente. Serpente e dragão sempre são símbolos da inteligência. Eu não sei se vocês sabem disto. Em toda a literatura humana, a inteligência é representada pela serpente. No Oriente, mais pelo dragão, sobretudo na China. No Ocidente, a inteligência é representada pela serpente. Vocês já viram na entrada de uma farmácia? O que é que está lá no alto da farmácia? Não está lá uma serpente enroscada num cálice e olhando para dentro do cálice? O que é que tem no cálice? Uma substância vermelha, parece sangue. Que é isso? Por que as farmácias botam isso na drogaria? Até hoje, eles simbolizam a inteligência pela serpente. Aqui, nesta farmácia, nesta drogaria, nós prometemos vida e saúde pela inteligência da medicina. Isto está lá. É um símbolo muito bonito. Se isso é verdade ou não, não vamos afirmar. Mas eles pelo menos pensam que é verdade. Aqui vocês vêm buscar vida e saúde pela inteligência. A serpente está em forma. A inteligência está em serpente. E Jesus não disse, sede inteligentes como as serpentes e sede simples como as pombas. Palavras de Jesus, não é? Todo mundo compara a inteligência com a serpente. Desde o princípio do mundo. O Gênesis também. Quando ele introduz a serpente que fala com Eva, é a inteligência que despertou nela. A inteligência. E a inteligência sempre luta contra o Espírito. Sempre. A inteligência nunca concorda com o Espírito. Veja a Bhagavad Gita, que sabedoria na Bhagavad Gita, o mais antigo livro da humanidade que temos, 7 mil anos de existência. O ego é o pior inimigo do eu. O que é o ego se não a inteligência? O ego é o pior inimigo do eu. Eu é o Espírito de Deus em nós e ego é a nossa inteligência. A nossa inteligência sempre luta contra o Espírito, diz a Bhagavad Gita. E depois a Bhagavad Gita continua. Mas o eu é o melhor amigo do ego. Coisa maravilhosa. A inteligência sempre luta contra o Espírito, mas o Espírito é sempre amigo da inteligência. Se o Espírito também lutasse contra a inteligência, não teria nenhuma esperança de tratar de paz. Haviam de lutar eternamente. Mas graças a Deus, a inteligência luta contra o Espírito. Mas o Espírito é amigo da inteligência. Quer dizer, o tolo luta contra o sábio, mas o sábio ama o tolo. Vocês podem ver isto. O tolo nunca aprende nada do sábio, mas o sábio aprende muito do tolo. Sempre. A inteligência não aceita o espírito, mas o espírito aceita a inteligência. Porque a sabedoria aceita as tolices, mas a tolice não aceita a sabedoria, não é? O ego é inteligência, mas o eu é espírito. Então, o nosso ego sempre é serpente, que sempre se revolta contra o espírito. Mas o espírito diz, coitado do ego, ele não sabe nada, vamos ter pena dele. Então, ele ama o ego. E quando o eu ama o ego, pode haver paz. O ego não pode amar o eu, porque ele só odeia, briga sempre com ele. Então, tanto o Gênesis como o Apocalipse, que são o primeiro e último livro da Bíblia, introduzem a inteligência em forma de serpente no Gênesis e em forma de dragão no Apocalipse. Dragão também é o símbolo da inteligência. No Oriente se gosta mais de usar o dragão. E nós usamos sempre, na Bíblia também se usa a serpente. Isto é uma chave para nós compreendermos a dúplice natureza do homem. O homem nunca teve natureza simples. Ele sempre teve uma natureza de dois polos. Um polo negativo chamado inteligência, ego. E um polo positivo chamado espírito, o eu. Mas os dois polos não precisam brigar com o outro. Os dois podem fazer as pazes. Aqui na luz elétrica há dois polos. Todos sabem. O polo positivo e o polo negativo. Os dois estão brigando? Não. Os dois fizeram as pazes e a paz se chama luz. A síntese do polo positivo da eletricidade e do polo negativo da luz e da calor e da força. Luz na lâmpada, calor no aquecedor. Lá no vosso aquecedor ou no chuveiro elétrico do banheiro também tem dois polos. A resistência que está lá dentro é atravessada por dois polos. E os dois polos da eletricidade dão calor. Por isso vocês podem tomar banho quente no banheiro, porque há dois polos que produzem calor. E vocês vão a uma indústria que funciona todos com dínamos hoje em dia. De onde é que vem o dínamo? Aquela força tremenda do dínamo. Vem de dois polos, um polo positivo e um polo negativo. E quando os dois polos se unem de certo modo, não de um modo errado, isso dá circuito, cuidado. Mas se unem do modo certo, como a nossa inteligência sabe fazer, a união certa dos dois polos elétricos dá luz na lâmpada, calor no aquecedor e força no dínamo. Quer dizer, em nossa natureza humana também há dois polos. O polo negativo do ego, que só conhece os fatos. E o polo positivo do eu, que também conhece valores. Os fatos não podem descobrir os valores, diz Einstein. Mas o valor pode descobrir os fatos. Vejam bem. O valor sempre corresponde ao eu e os fatos correspondem ao ego. O ego não vai fazer as pazes com o eu. Não tem esperança nenhuma. Ele briga eternamente. Mas, graças a Deus, o eu pode fazer as pazes com o ego. Porque o eu é sábio e o ego é apenas intelectual. A inteligência não é sabedoria. Sabedoria é coisa espiritual. E inteligência não é espiritual. Então nós temos uma paz, uma esperança de que algum dia o homem faça a síntese entre os seus dois polos, entre o seu ego intelectual e o seu eu espiritual. Se ele nunca descobrir o seu eu espiritual, não vai fazer as pazes. Porque o ego não vai fazer paz. O eu é que vai fazer paz. O maior pode fazer paz com o menor, mas o menor não vai fazer paz com o maior. O sábio pode fazer paz com o ignorante, mas o ignorante não vai fazer paz com o sábio. Bem, quer dizer que nós estamos diante deste mistério chamado homem. Ele é um composto de dois polos que sempre estão em luta enquanto nós não descobrimos o polo positivo do eu. Porque o eu é o melhor amigo do ego, mas o ego é o pior inimigo do eu. Bem, isso dá para ruminar. Até a próxima terça-feira.